Cheiro 44, página 443, capítulo 22. Então, para a tia Ângela Margarida, o dia insuportável de segunda-feira chegou. O que fazer? Mesmo ali, na clínica das Salinas, onde tudo era feito para esquecer o corpo impunha-se. Por norma, sem grandes filas, sem gritos, sem expressões de aflição. Mas agora, perigosamente, sobretudo naquele dia da semana, vinha e abancava nas salas de espera, durante simulacros de eternidade. É verdade que ali ninguém poderia gritar as obscenidades que se ouviam nas outras clínicas, muito menos nos populosos centros de saúde pública. Salas tristes, com gente circunspecta, sentada como para um fuzilamento. E de súbito, um funcionário aparecendo à porta e reduzindo a pó a identidade de qualquer um dos presentes, como se fosse um condenado à deportação, gritando: essa pessoa que ainda não fez as fezes, está pronta para entrar? E a pessoa, que era aquela mesma, ali ao lado, enchendo a sala inteira com a pobre miséria do seu corpo exposto, levantando-se, entregando-se como se ela mesma fosse o boião de fezes identificadas. Não. Na clínica que ela fundara, 5 anos atrás, com a preciosa colaboração do Dr. Seabra, era absolutamente interdito identificar alguém como a pessoa da bexiga cheia ou do clister opaco, como acontecia nesses outros lugares, onde seres humanos, batizados, eram tratados como se fossem recipientes de matérias fecais. Pelo contrário, essas realidades desincrustadas do corpo eram ali referidas com parcimónia, como se cada pessoa fosse pessoa de família e não um corpo. A uma pessoa de família nunca se grita: alivie-se já, seja rápido. Porque os laços de família pressupõem que, para além de um corpo, se tenha uma história e se possua uma alma. Precisamente ali na clínica das Salinas, as pessoas eram tratadas como pessoas, porque lhes era reconhecida uma alma, um tempo próprio, uma hora marcada e um nome de família pelo qual eram chamadas. Ângela Margarida sabia quanto, no campo do afeto e da delicadeza, a clínica das Salinas lhe devia a ela, Ângela Margarida Soares Leandro Ludovice, de seu nome completo, como constava da escritura inaugural. Segunda acionista, a tia fazia parte da equipa que tinha posto em evidência a fórmula que se revelara completamente eficaz, resultante do cruzamento matemático entre o número de atendimentos, o tempo utilizado e o afeto despendido por cada utente. Uma constante infalível. Por essa razão, o respeito e o afeto acabavam também por ser elementos primordiais no êxito daquela clínica. A capacidade de oferta, porém, tinha-se tornado muito menor do que a procura. A fórmula começava a desvirtuar-se. Tornava-se visível a iminência do desequilíbrio. As pessoas ali estavam, com os seus nomes, as suas profissões, as suas histórias clínicas e as suas idades próprias. Mas eram tantas, nesse dia da semana, que logo o corpo, esse rei sebento, assaltava o espaço que lhe era vedado e dominava tudo. O corpo impunha-se, suas carnes, seus ossos, suas gorduras, seus tumores que não passavam de flores exuberantes do corpo, proliferações de jacintos no fundo das águas, a natureza a funcionar à solta, toda essa luxúria orgânica com o seu atropelo biológico, a sua matéria orgânica sedentária ali vinha ter. A grande diferença em relação aos serviços congêneres dos hospitais civis, onde tudo estava preparado para anunciar a quem chegasse que se fosse embora, como se houvesse um letreiro luminoso à entrada que dissesse: anda, desiste, vai morrer para a tua casa, consistia na forma murmurada como ainda se atendia, nos gestos que sobejavam do respeito, do afeto, hábitos próprios do tempo dedicadamente distribuído. Resumindo, a segunda-feira era o dia em que havia maior número de pacientes. Menos tempo, mais corpo, menos alma, menos afeto. Assim se provava aquilo que já se sabia. que o afeto e a delicadeza eram matérias resultantes do tempo dedicado a cada um. E o afeto era tempo, e o tempo era dinheiro, e o tempo delicadeza. Logo, o afeto e a delicadeza também eram dinheiro. Todos sabiam. A clínica das Salinas era bastante cara. Por conseguinte, para se manter a qualidade e descongestioná-la, principalmente às segundas-feiras, os serviços iriam ser mais caros ainda. Dali em diante, só iriam estar ao alcance dos que pudessem verdadeiramente pagar. A tia Ângela Margarida já o tinha dito. Era necessário pôr cobro ao efeito perverso do elevado número de utentes. Iria haver um dia, muito próximo, em que seriam forçados a tomar decisões drásticas. Naquela manhã, precisamente, ainda não tinha chegado e já estava a enxergar uma fila enrolada à porta da sua clínica, como num centro de saúde improvisado da Índia ou do Paquistão. Não podia ser. A clínica das Salinas, análises e tratamentos, ocupava dois prédios geminados, duas sólidas construções dos anos 60, três pisos a olharem para as Salinas e um renque de casuarinas a remalharem em frente. Não podia ser. Mas todas essas questões, naquele dia, 8 horas da manhã, assumiam uma expressão tão viva, era pela irónica razão de que Ângela Margarida, desde o dia anterior, se sentia nauseada, e a náusea, perante a visão da fila enrolada, aumentava e explodia. O seu próprio corpo também ele parecia querer impor-se, existir acima de todas as coisas e revoltar-se. À semelhança de todos aqueles que faziam fila à porta da sua clínica, também ela precisava de ajuda. Descia por uma curva na direção das Salinas e pensava: também eu, pois, também eu. Contudo, em vez de se dirigir para a portaria, pela primeira vez desde os 5 anos de existência da clínica, ela, enfermeira-chefe, telefonou à enfermeira Eulália. Você está a ouvir? Segura aí as pontas, que me sinto um bocado em baixo. Só em baixo, bastante nauseada. Assim que melhorar, eu vou. E sem dizer que se encontrava a 2 passos da clínica, diante das salinas rosadas pelo sol da manhã, tinha-se encostado a pensar, parada a olhar para os montes de sal e a pensar: é preciso fazer qualquer coisa. Sim, era preciso, pois a pouco e pouco começava a vislumbrar o que tinha acontecido, a ver tudo à transparência, como numa radiografia. E tudo era a ligação que ela descobria entre as partes, como se de súbito, sobre um palco, um ator, ao dar um pontapé numa porta, desvendasse a trama e alguém dissesse: aqui está o nó dramático. Era mesmo disto que estávamos à espera, no fundo do nosso coração, desde que tudo se iniciou, há muitos anos atrás. Mas não sabíamos. Agora foi-nos revelado, esperado, não esperado, a verdadeira surpresa. Era isso mesmo. De repente, ali estava tudo, claro, como a manhã que subia naquele instante frio, sem nuvens, sobre a linha cor-de-rosa das Salinas. A trama a deslindar-se, desde o dia anterior, quando o frutuoso, sem abrandar a marcha, lhe havia dito: Senhora Dona Ângela Margarida, há alguma coisa que diz respeito tanto a si quanto ao senhor engenheiro, mas, mesmo assim, eu prefiro entender-me com a senhora Dona Ângela Margarida. E o frutuoso depois tinha abrandado, virado a cara de lado, a boca torcida o mais possível para o meio do carro, para se fazer ouvir. E a senhora, o que é um cafre? Um cafre? Exato. E depois, de olhos baixos, numa atitude milenar de confidência, idêntica àquela que desde os tempos primordiais levou a que 2 homens pegassem num terceiro e o dependurassem numa árvore e em conjunto o devorassem, uma atitude nem boa nem má, nem elevada nem baixa, apenas de conveniência, o frutuoso tinha dito: minha senhora, a senhora não sabe, mas deveria saber, que o pessoal comenta à boca cheia que a sua sobrinha Milene, logo sobrinha do senhor engenheiro, se está a cafrializar. Que os senhores estão a permitir isso. Desculpe usar semelhante palavra. E ainda tinha reproduzido outra vez o mesmo vocábulo, com a repugnância própria de quem utiliza uma pesada obscenidade. Frutuoso. Fora aí que a primeira ligação se estabelecera, no espírito da tia Ângela Margarida. O nó dramático revelar-se. Tinha acontecido depois do almoço do dia anterior, quando o Frutuoso conduzia a senhora do restaurante para casa, no BMW Anthracite. O Frutuoso. Mas agora, só agora, na curva da estrada que dava para as Salinas, ela via tudo. Via a sua irmã Gininha, aquela bússola avariada, aquele caniço ao vento que era a sua vontade. Via, por que razão, ela lhe tinha telefonado na tarde de sábado, a falar no vórtice de surpresas e acidentes acontecidos desde o desaparecimento da mãe. Infelizmente, ideias irracionais, como as que alimentava o seu próprio marido, de que os mortos não só querem coisas, como querem as coisas certas, bailavam na cabeça de Gininha. Um horror. Sentia-se cercada de débeis mentais por toda a parte. Mas no dia anterior, ela ainda tinha pedido ao motorista: Senhor Frutuoso, esclareça-se lá. E ele, como se ensinasse a senhora, como se lhe abrisse os olhos, tinha-lhe dito: Mas a senhora Dona Ângela Margarida sabe bem que ela se foi meter na fábrica velha, depois da morte da sua mãezinha. Então, onde é que eu fui buscá-la quando os senhores chegaram de Cancún? Onde foi? E para onde é que ela se dirigia todas as tardes, ou quase todas, durante todo o outono? Então, eu não lhe dizia? Era verdade que eu a via por aqui e por ali, mas dirigindo-se sempre, sempre para esses lados. Julgava eu que a senhora sabia. Claro que não sabia da cafrealização. E o Frutuoso, como se tivesse surpreendido os patrões em ignorância e falta para com o mundo, tinha subido de tom para rematar. Cafrealizou-se, senhora Dona Ângela Margarida. Come e dorme com eles. Toda a gente sabe. E não tarda que salte para os jornais regionais e logo de seguida para os nacionais. Ai, salta, salta. E até se a senhora quiser vê-la, no meio deles, com os seus próprios olhos, pois é só uma questão de ter amassado de vir aqui no carro até ao Banana. A princípio, ainda iam só ao Pomodoro. Mas depois passaram a ir ao Banana e até ao Mãos Largas. Olhe, andam por toda a parte. Sim, tinham ido até ao Banana, um restaurante de estrada, metido entre outros. Entre eles, o Pomodoro e o Mãos Largas. Uns com fachadas para a frente, outros com elas para trás. O Banana com uma esplanada proeminente, atravancando a berma até o asfalto. Os carros e as motas espalhadas, largadas ao acaso. Tinham ido devagar. E o Frutuoso, com o cabelo espetado de um oriental, e o bigode de um turco, na cara magra de um velho campónio português, ressuscitado dos anos 50, movendo-se num fato moderno de bom corte, levou-a devagar e disse: Olhe, lá está, a carrinha Mitsubishi dele e ao lado o Clio branquinho. E o Frutuoso ainda tinha acrescentado: A senhora quer que eu pare? Quer que eu entre? Quer a senhora entrar? Não sei, não sei, dizia o silêncio estupefacto da senhora. Mas o espírito de iniciativa do motorista fora mais forte. E o BMW Anthracite parou. E nem que de propósito, uns rapazes saíram e atiraram-se para cima de um daqueles cavalos de aço que se pôs a roncar estrepitosamente. E logo atrás apareceram a correr e a saltar, como se fossem duas crianças desembestadas numa praia, ele e ela. O mato em questão e Milene. Os dois a cabriolarem ao frio na direção da carrinha. Ela, Ângela Margarida, tinha-os visto, a ambos, de mãos dadas. Ela, muito mais pequena do que ele, aos saltos. E ele, escuro e desengonçado, levando à altura do tronco um volumoso casaco de cabedal. Ela, de impermeável, curtíssimo. Ela. Ela. Ela esperou que o Mata lhe abrisse a porta do alto da carrinha e depois deu um salto lá para dentro. Puxou a porta. Podiam muito bem ter visto o BMW tão próximo se encontravam, mas não deveriam ter visto coisa nenhuma. Os dois deviam estar cegos. Quando a carrinha virou, ambos usavam óculos de sol espelhados. O Clio, esse, ficava parado em frente ao Banana. O frutuoso tinha dito: "Isto não pode ser, não pode ser." Ela, porém, havia invertido a situação. "O que é preciso é calma, calma, calma, Sr. Frutuoso." Precisamente porque naquele primeiro instante ainda não estava a ver muito bem. Mas agora, diante das salinas, com o rosado da manhã a desaparecer, a ser substituído pela palidez solar do mês de abril, seco e esfriado, ela via tudo. Talvez pelo esplendor que emanava dos quadrângulos de água, de onde emergia o sol pleno de claridade. O frutuoso tinha dito: "Pois é, tudo vai com calma." E a toda a largura dos pasquins, como diz o senhor engenheiro, vai poder ler-se: "Sobrinha do presidente Ludovice Cafarelizada." Ângela Margarida, só para que o frutuoso não concretizasse tão cruamente o que ela mesma pressentia, tinha dito: "Não, senhor frutuoso, isso diz-se, mas não se escreve. Não vê que não se escreve? O senhor não vê o perigo que seria para quem escrevesse? Não enxerga, não? Não conhece a lei portuguesa?" "Não, senhora dona Ângela Margarida, infelizmente não conheço as leis", tinha dito o frutuoso. No caminho lento que havia feito domingo à tarde ao conduzi-la à casa. Isto é, o nó dramático ali estava, vindo de longe, os factos à vista, à espera de serem desatados. Era preciso desatá-los. Desde a tarde anterior que ela não pensava senão no seu desenlace. E agora tinha tido um pressentimento, mas ainda não encontrara o nome para designá-lo. Era só uma ideia, tão vaga quanto segura, de que iria ser necessário fazer qualquer coisa. "Sim, é preciso fazer qualquer coisa", disse para si, de costas para a clínica, parqueada em frente das salinas brancas. Estendeu o braço, demorou a encontrar o telefone. A tenaz da angústia em forma de lâmina dupla apontada. Chamou: "Gininha?" Era preciso falar a sério com a irmã Gininha. "Claro, já vi tudo. Não escondas mais. Eles estiveram aí em tua casa? Estiveram ou não estiveram? Então, por que não disseste logo? Por que não disseste apenas que ela estava a caminho da nossa casa? Por que não me falaste nele?" "Sim, àquela hora eu estava muito ocupada. Mas se me tivesses dito uma coisa dessas, tudo teria sido diferente." "Não, não estou a culpar-te de nada. Não sei como isso foi. Agora é preciso fazer qualquer coisa." "Sim, claro. Tu não vês nada que se possa fazer. Grande admiração seria se por acaso visses." Dentro do seu onda, baixinho, Ângela Margarida agitou-se. "Não achas mal, não é? Mas não achas mal porque achas bem ou porque não te queres mexer?" Parou, imobilizada dentro do carro, um habitáculo delicado, pousado no chão salitroso. "Está bem. Não vês mal nem bem. Está bem, está bem. Então, bom dia." Ângela Margarida vestia um casaco de fazenda e tinha começado a sentir calor. Retirou o casaco. Com o dedo nervoso, procurou o número de Afonso. "Afonso?" Afonso Leandro ia a caminho do tribunal, com um grande problema. Não podia naquele instante pensar nos assuntos da filha do José Carlos. Tinha um tipo que ia perder 20 milhões de escudos por uma questão de honra. Claro que era a favor da honra, mas quando se tratava de honra em demasia, ficava desconfiado. Um tipo que tinha uma honra do tamanho de 20 milhões não teria honra a mais. Ângela Margarida estava em camiseiro, dentro do onda. "Escuta, é preciso fazer qualquer coisa." "Ai, eu é que devo fazer qualquer coisa? Porquê? Eu e não vocês. Dizes que és claramente contra. E vês um grande desastre no horizonte, mas não sabes por onde pegar. Como se alguma vez na vida alguém soubesse como enfrentar um desastre antes de decidir enfrentá-lo. Então está bem. Fica com a questão da honra do teu cliente, enquanto eles os dois andam por aí de mãos dadas, a tua sobrinha aos saltos, ao lado dele, como eu os vi. Fica só com o teu cliente. Angústia a libertar as lâminas. Ângela Margarida a ganhar rapidez e reflexos. Rápido, muito rápido. Dom Silvestre? Sim, acabo de falar com a tua mulher. Ah, você viu-os aí em sua casa e até os recebeu, porque achou que não podia fazer nada. O problema já deveria estar resolvido com o empecilho da fábrica velha, que ainda não vendemos. Como? Quando é que tu disseste, durante anos a fio, que tínhamos todo o tempo à nossa frente, que estávamos apenas a lapidar um diamante? Mas agora, de súbito, tinha de ser já, de emergência. Tinha de passar para as mãos desses holandeses, logo no dia seguinte. E como não foi resolvido, segundo o calendário do Dome, então que cada um se arranje sozinho, não é isso? A partir de agora, cada um com o seu bólide, cada um com o seu lote, cada um com a sua partida de golfe, cada um com a sua caçada e a sua pedreira. Oh, sim, faço ideia. Não duvido que Dom Silvestre conheça a persistência da terra. O que a terra não quer dar, não dá. Sim, só se aproveita até onde a terra quer. A terra é que manda, não se pode forçar. O mesmo são as pedras e os calhaus. Mas olha que não é esse o exemplo que dás aos outros. Que Milene fique com quem quiser, com quem entender, desde que não te desviem do teu comércio com a crosta terrestre. É isso, não é verdade? Já havia muito que Dom Silvestre tinha desligado. E Ângela Margarida continuava a falar para o vazio do telefone. Dom! Dom!